9h47 aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Eu recebo neste momento aqui no estúdio o Ademilton Teles, o Teles que é presidente da União Municipal das Associações de Moradores aqui de Foz do Iguaçu, a UMANF. Bom dia, Teles. Bom dia, Guilherme. Bom dia aos ouvintes da CBN. É mais uma alegria a gente estar aqui presente nesta manhã. E a UMANF, que é uma entidade que representa as associações de moradores dos bairros aqui de Foz do Iguaçu. Você assumiu a presidência da UMANF neste ano, após eleições realizadas na Câmara Municipal. Como é que está esse trabalho aí de reestruturação da UMANF? Inclusive, a gente percebe aí que houve até uma mudança, né? A sede da UMANF está instalada agora lá no Parque Presidente. Como é que está a reestruturação da entidade? Positivo, Guilherme. A UMANF está instalada lá na Rua República, 311, lá no Parque Presidente 1. E estamos fazendo um trabalho bacana. Nós estamos três a quatro meses na UMANF. E nós estamos já... Nós pegamos a UMANF com 46 associações e hoje nós estamos com mais da metade já feita eleição em vários bairros do Foz do Iguaçu. Nós vamos chegar a fazer a duas, três eleições por domingo. Então, todos os domingos está tendo eleição. E então, já fizemos três reuniões com todos os presidentes de bairro. Inclusive, agora, nós conseguimos levar o governador do estado do Paraná, o governador Beto Richa, com todas as lideranças de Foz do Iguaçu, todos os presidentes de bairro e clube de mães. Deu mais de 800 pessoas, foi uma festa linda, maravilhosa, onde até ele mesmo plantou uma árvore, o símbolo do município, que é o IP. Então, graças a Deus, assim, os presidentes estão voltando de novo ao UMANF, porque é uma entidade forte, uma entidade respeitada, e nós temos que valorizar todos os presidentes de bairro, os clubes de mães, porque são os braços do prefeito, o braço do vereador, porque eles que estão no bairro, eles sabem do problema, a dificuldade do bairro. Então, acho que é muito importante o trabalho de uma liderança, de um presidente de bairro. E a gente fala sempre do, por exemplo, entre as autoridades legislativas do país, o vereador é aquele que está mais próximo da população. Só que mesmo o vereador, por exemplo, aqui em Foz nós temos 15 vereadores, para uma população de mais de 250 mil habitantes. Mesmo o vereador, ele não consegue estar tão próximo da comunidade quanto o presidente de bairro, por exemplo. Este trabalho de resgate dessas associações que estavam inativas, trazendo de volta, inclusive, pessoas que têm um interesse de compor essas associações, está sendo um trabalho muito, muito difícil. Como é que você está vendo tudo isso de realmente fazer com que as associações de bairro de Foz do Iguaçu estejam cada vez mais presentes na vida do cidadão? Positivo, Guilherme. É que, na verdade, o que acontece? O UMANF estava um pouquinho desmotivado, os presidentes estavam desmotivados, né? E a gente está tentando, como eu falo, resgatar, trazer os presidentes de volta junto ao UMANF e mostrar o poder que ele tem, a força que ele tem dentro da sua comunidade, do seu bairro. Até perante seus vizinhos, a sua comunidade, porque ele quer o melhor do seu bairro. Então, querendo o melhor do seu bairro, ele procura o melhor de toda a Foz do Iguaçu, de toda a comunidade. Então, eu vejo assim, os vereadores, que é mais próximo, como você comentou, que é mais próximo aos moradores. Só que quem está próximo, quem sabe da dificuldade daquele problema do seu bairro, é o presidente de bairro, né? É aquela liderança que está ali, que leva até a dificuldade junto ao poder municipal, né? Você, além de presidente da UMANF, é também presidente de uma associação de moradores aqui na cidade, a associação ali do Parque Presidente 1. Inclusive, a gente nota que foram feitos vários trabalhos neste bairro, aqui na cidade de Foz, inclusive uma pracinha ali que está sendo revitalizada, né? Foi colocada ali uma academia a céu aberto, enfim. E você me contava que isso é feito com recursos próprios. Como é que uma associação faz, inclusive, para conseguir captar esses recursos para a realização dessas atividades? Na verdade, a gente faz vários eventos, como a festa de Dia das Crianças, né, que todo ano a gente faz ali, que nesse ano deu mais de 4 mil pessoas, foi uma festa maravilhosa, até onde vocês estiveram presentes, puderam acompanhar um pouquinho. Então, todo ano a gente vem fazendo essa festa, e essa festa a gente ganha lucro para poder fazer alguma melhoria para a comunidade. Mas quando você não consegue do poder público, a gente tenta fazer da maneira que a gente pode, com os moradores, com o apoio dos moradores, da comunidade, a gente tentar fazer um pouquinho para o nosso bairro, né? Mas eu tenho certeza que agora, entrando o próximo ano, eu tenho certeza que o poder municipal vai dar a mão para os presidentes de bairro, como tenho falado muito com o prefeito, com a secretária Cláudia Pereira também. A gente está conversando bastante e eles estão falando, Teles, pode ter certeza que nós vamos dar apoio para todos os presidentes de bairro e clube de mães. Inclusive, o prefeito esteve plantando uma árvore também nessa pracinha, onde ele me falou que vai fazer uma reunião com todos os presidentes de bairro, lá na associação mesmo, e também, logo após, outra reunião com todos os clubes de mães, para saber a dificuldade, o que os presidentes de bairro precisam, o que, que precisa para aquela comunidade, qual a dificuldade que está acontecendo. Então, acho que é muito importante essa ligação. Inclusive, como comentei, em questão do governador, está presente lá, ele almoçou com os presidentes de bairro, com os clubes de mães. Essa coisa fantástica de um governador ir até a comunidade, ir até um bairro, junto com as lideranças. E isso aqui em Foz do Iguaçu foi inédito na nossa sessão de moradores. E até vou tocar no assunto aqui, porque ao longo do ano de 2013, chegou-se a cogitar em inúmeras oportunidades, isso acabou não se concretizando, mas chegou-se a cogitar em inúmeras oportunidades a criação de uma secretaria especial para os bairros aqui de Foz do Iguaçu, na prefeitura. A prefeitura tendo uma secretaria especial para os bairros ou criando subprefeituras nas regiões da cidade para melhor administrar essa parte. Como é que você vê essas propostas de criação? Seria necessário realmente a criação de uma secretaria de bairros, de subprefeituras aqui em Foz do Iguaçu? Como é que você vê essas experiências? Eu acho interessante a ideia do prefeito, acho que dar uma dividida nos bairros para tentar chegar, o secretário, o diretor, chegar mais próximo às comunidades, próximo aos bairros, para saber a dificuldade realmente e trazer até ele. Mas como os presidentes de bairro estão fazendo esse trabalho e pode ser um braço dos secretários, dos vereadores e do prefeito, eu acho que é muito importante essa diretoria, essa secretaria, que ajuda muito o poder municipal, né? E, inclusive, eu estive conversando com você que ia ter várias propostas sobre o MANF. Nós fizemos um trabalho, um projeto pedido ao vereador Queiroga, a criação da festa julina municipal, que vai ser para as associações de moradores, para o MANF. No caso, todos os presidentes de bairro filiados ao MANF vai ter direito a uma barraca, vamos supor, lá na Fartal, lá no CT Chagão, onde foi feito. Então, provavelmente, nós vamos fazer lá. É o mês de julho. Vai ser quinta, sexta, sábado e domingo, e o recurso dessa festa vai ser revertido para as associações de moradores, para ver alguma dificuldade que tenha naquela associação, que possa ser resolvida com essa festa, que vai ser, já foi passado pela Câmara, primeira e segunda votação, já foi aprovado, só falta só agora o prefeito Reni Pereira sancionar a lei, e vai ser uma lei municipal das associações de moradores de Foz do Iguaçu. 2014 é o ano do centenário de Foz do Iguaçu. A gente sabe que muitos bairros de Foz, eles são bastante recentes, até porque a cidade ela cresceu há pouco tempo, né? Não é um crescimento histórico, assim, tipo, há pouco tempo realmente nossa cidade teve uma explosão populacional, e a gente sabe que, sendo locais recentes, eles também têm muitas necessidades ainda. A questão de calçamento, áreas de lazer, enfim. Como é que você vê esse ano do centenário? Que melhorias você, como presidente desta associação que representa as associações de moradores de Foz do Iguaçu, espera que possam ser revertidas para os bairros de Foz do Iguaçu neste ano do centenário? Eu acredito, Guilherme, que com o apoio do governo estadual e o prefeito Reni Pereira, eu tenho certeza que já está pensando, acredito que esteja pensando e está pensando na melhoria nos bairros, e eu tenho certeza que muitas coisas vão acontecer. Inclusive, saiu uma verba do governo do estado, 10 milhões de reais para reequipamento asfáltico dentro de Foz do Iguaçu, e o prefeito Reni Pereira, junto com os secretários, já, se não me engano, acho que são 90, 99 bairros de Foz do Iguaçu que vão ter esse benefício aí, sem custo nenhum. É dinheiro que vem do governo do estado para fazer a melhoria nos bairros. Então, eu acredito que muitas coisas vão acontecer o ano que vem. Transporte coletivo também é outra coisa aí que os representantes, os presidentes de associações de bairro podem e devem reivindicar para melhoria dos serviços prestados à população aqui em Foz? Com certeza, eu acho que nós já até conversamos com os presidentes de bairro para ver os horários de pico, horário que mais precisam um ônibus, a hora que tem mais dificuldade naquela comunidade, naquele bairro, que tragam até o MANF e a gente leva até o secretário para que ele leve até o transporte coletivo, a Foz Trans, né? Com o superintendente lá, que agora é o Paulo Tremarim, que ele falou: Teles, nós vamos acompanhar e vamos ajudar o presidente de bairro dessa forma. Então, e ajudar a comunidade. Porque não é ajudar o presidente de bairro. O presidente de bairro está levando o problema da sua comunidade e eles vão tentar adequar o horário de pico desse transporte coletivo. Porque eu acho que não é para o presidente de bairro, é para toda a comunidade. Se for bem para a comunidade, é bem para Foz do Iguaçu. Acho que é isso que é importante. Pois é, e quando falamos até da UMANF, você ressaltou aí que está há pouco tempo no cargo. 2013, esse ano que você assumiu o posto de presidente da UMANF, foi um ano até de readequação, né? A questão da sede, a documentação, certidões da UMANF, enfim, foi um trabalho de reestruturação para 2014, agora já com esse trabalho de recuperação consolidado. O que você prevê de prioridades? Como é que deve ser a gestão da UMANF neste ano de 2014? Pois é, Guilherme, nós estamos tentando, não vamos dizer assim que já reestruturamos a UMANF, porque leva um pouquinho de tempo até a gente se acertar bem, mas nós estamos já com um projeto já da nova sede da UMANF, né? Inclusive o prefeito Rini Pereira já me garantiu a reforma da sede da UMANF, onde nós temos uma quadra de esporte lá, nós vamos tentar melhorar aquelas condições, vamos fazer a sede da UMANF própria ali mesmo, que a gente possa, que fica ali no Parque Presidente mesmo, que a gente possa atender os presidentes de bairro, atender as comunidades de forma digna, com respeito e o valor que precisa um presidente de bairro. Então é isso que a UMANF pretende fazer. Eu, como presidente, quero tentar fazer o máximo para os presidentes de bairro de Foz do Iguaçu. Para aquelas pessoas que estão nos ouvindo agora e muitas vezes têm interesse em resgatar uma associação de moradores ou fundar mesmo uma associação de moradores no bairro onde reside, como é que a UMANF pode dar esse suporte também a estas pessoas? Então, Guilherme, a pessoa que queira ser uma liderança de um bairro, queira participar de uma associação, ela pode entrar em contato, se alguém pode entrar em contato direto com a UMANF no 3525-4284, que é um telefone direto da UMANF, 3525-4284, e também nós temos o telefone TIM, que é 9973-7005. Pessoa que queiram participar é 9973-7005, que eu tenho certeza que, mesmo que não tenha associação lá, não tem problema. Tem a liderança lá, nós vamos criar o estatuto, vamos fazer o estatuto ali, vamos abrir edital e fizemos eleição naquele bairro, naquela comunidade. Não importa, Guilherme, se esteja 10, 20 moradores. O importante é que tenha uma liderança ali que queira o melhor para o seu bairro. Então, nós estamos de portas abertas ali na UMANF para a gente levar todas as reivindicações aos vereadores, ao secretário e até mesmo ao prefeito. Conversei aqui na CBN com Ademilton Teles, o Teles que é presidente da União Municipal das Associações de Moradores aqui de Foz do Iguaçu, a UMANF. Teles, muito obrigado pela participação aqui na Rádio que Toca Notícia. Eu que agradeço, Guilherme, agradeço a CBN e quero desejar a todos os presidentes de bairro, Clube de Mães e todo o pessoal de Foz do Iguaçu um feliz ano novo, de muita paz, muita alegria, muita felicidade e muito sucesso nesse 2014.